aproxima, o sinal é só de bala. Gambé que tira onda, aqui leva rajada. Gosta de humilhar, de embaçar, pode crer. Não tem mesmo de você, segure minha PT. Bicudo vai pra vala, X9 é só mancada. Gambé aqui na rua, o adjecão cai na bala. Não faça apologia, muito menos tiro onda. Não posso deixar minha quebrada virar zona. Não posso deixar minha quebrada virar zona. Os cuzão, vacilão, que rouba trabalhador. Na esquina, na parada, botando o terror. Mete ripa na parada, tira L sofredor. Malandro de atitude, sempre tira de doutor. Não curte droga pesada, muito menos um ladrão. Preserva a amizade, o verde e o amor. Siga na favela, siga bem, mantém o respeito. Aprende a respeitar, tô melhor desse jeito. Quer ser considerado, aprenda as nossas leis. As leis é muito simples, vou ditar pra vocês. Amar a Jesus Cristo como seu único Senhor. Não ser malandro demais, não toque o terror. Não falo que não deve, cagueta não se esquece. Respeite a favela, pra falar você não desce. Somos mais novos, donos da parada. Maluco de atitude, malandros da quebrada. Somos mais novos, donos da parada. Maluco de atitude, malandros da quebrada. Eu sou aquela dona que te rouba na esquina. Eu sou droga pesada, merda e cocaína. 5-7 é pro doutor, 1-2-1 é pro playboy. O sistema que se exploda, quem comanda agora é nós. Tipo líder de quadrilha, maninha no poder. Quem leva tapa na cara é bandeiro, pode crer. Sou humilde das humildes, mas não pise no meu carro. Pode ser autoridade, vai pra casa do caralho. Não dou estia pra malandro, dou respeito a quem merece. Aqui é Mano Pio, tá ligado, não se esquece. Mano Van de quebrada, quem conhece me respeita. Considera malandragem de noia de cagueiro. A favela me inspira, é Deus que me ilumina. Sou humilde, sou de boa, atitude me assina. A Bíblia meu escudo, o microfone é minha arma. Revolução me assina, Mano Bola de quebrada. 804 de quebrada, não se esquece. Maninha no embalo, minha vida é o rap. Atitude, se duvida, venha ver. Rap consciente com Jesus, pode crer. 206, atitude pra quem tem. Representando o recanto, quebrada 100%. Vida de bandido, sofrimento e lamento. Lamentos e mortes, muita dor e sofrimento. Procure a Jesus, ele pode te salvar. Código te saindo fã, deixando a rima pra vocês. Favela tricô, é nós na fita outra vez. Somos mais novos.